Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal. Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Alô, ouvinte do Prosa Rural. Ô, Selmar, cadê aquele doce de frutas que você estava comendo antes do programa começar? Não sobrou nadinha? Oi, ouvinte. Oi, William. Ah, você deve estar falando do doce de limão com manga, né? É isso aí mesmo. Não que eu esteja com fome, mas o doce estava com uma cara tão boa. Pois é, estava gostoso mesmo. Tão gostoso que não sobrou nem um pouquinho para contar história, viu? Ah, mas não se preocupa não, porque eu vou pedir para a produção aqui do Prosa Rural passar a receita no programa de hoje. Que ótimo, então. Faça esse favor, viu? Pois o nosso ouvinte deve estar curioso para saborear esse doce de limão com manga. E por falar em fruta, adivinha o assunto do programa de hoje, William? Seria algo relacionado a frutas, né? É, engraçadinho, hein? Olha, hoje, ouvinte, nós vamos falar de irrigação de fruticultura em assentamentos do semiárido. É isso mesmo. É que a Embrapa tem um projeto de irrigação que está mudando a realidade de agricultores familiares que moram em assentamentos no semiárido. Ah, então você está mesmo por dentro do assunto do programa, né, William? Sempre, né, Selma? E olha só, por conta dessas secas valentes que tem no semiárido, muitas vezes os produtores ribeirinhos têm dificuldade de conseguir água para cuidar das plantações. Tanto é verdade que fora da época de chuva, os produtores que ganham casa em assentamentos ficam sem ter o que plantar e colher. E é aí que entra a equipe de pesquisa da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Com o projeto de irrigação que eles desenvolveram, é fruta colhida o ano todo. Então, vamos chamar o analista Ildos Parisotto, que faz parte da equipe. A colega Léa Cunha conversa com ele. Um dedo de prosa. Como vocês chegaram a esses assentamentos? Como eles foram escolhidos? O principal critério na escolha é que esses projetos de assentamentos assistidos não têm experiência em irrigação e não exploram produção irrigada. A maioria desses projetos de assentamentos beneficiados são ribeirinhos aos rios Grande, São Francisco e ao rio Paraguaçu. Porém, não se utilizam de irrigação para melhorar a qualidade, a diversidade e até a própria subsistência, né, lá nos assentamentos. Como as culturas foram escolhidas? É a Embrapa ou o produtor que escolhe? Na verdade, as culturas são escolhidas de comum acordo entre agricultores e a equipe do projeto da Embrapa. Então, com o uso de ferramentas de diagnóstico, busca-se descobrir qual seria as culturas que seriam escolhidas de acordo com a realidade local. Quando se fala em irrigação, pensamos logo que é uma coisa cara. Existe algum sistema de irrigação que o agricultor familiar pode ter sem gastar muito? Bom, os sistemas escolhidos nesse projeto sempre são de baixo custo. Assim mesmo, ele tem um custo. Então, apesar de uma pequena área, que normalmente excede pouco mais de meio hectare, a produção de fruteiras irrigadas acontece com o fornecimento de infraestrutura, bomba, canos, caixa d'água e conectores, bem como assistência técnica, treinamentos. E o principal é o dia de campo, na época da primeira colheita. Então, estimula essa visão de ter a fruta já em produção, estimula o grupo de agricultores assentados e também os convidados da região que participam desse dia de campo, que é possível produzir naquela região semiárida, que chove muito pouco, mas é possível produzir. E o modo de produção também se torna um meio que esses agricultores veem de se sustentar na atividade dos assentamentos. Ah, então a equipe da Embrapa selecionou o sistema de irrigação mais adequado para baratear os custos. E discutiu com os produtores as culturas mais indicadas para cultivo na região. Selma, irrigação é importante demais, viu? Afinal, sem água ninguém fica de pé, né? Nem gente, nem planta, nem animal. Mas sem o sol, nada sobrevive também, né? Verdade, William. Sem a luz do sol, não há colheita que dê frutos, né? Então, antes de continuar a conversa com o Ildos Parisotto, que tal uma música que homenageia nosso astro luminoso? Tem uma boa ideia, William. Vamos ouvir a música Eu Quero Sol, de Bruna Leal. O grupo Mulheres em Sol interpreta a canção. Favas contadas. Eu quero sol pra cantar uma canção, pra aquecer seu coração, pra fazer a nuvem gargalhar. Me dê um sol, eu quero harmonizar seu sorriso, seu olhar, num tom pra iluminar. O brilho do sol encanta e seduz, bronzeia e reluz, inspira e conduz. Canto em sol, canto em mim, canto onde a paz estiver. Eu canto lá, canto aqui, em qualquer canto que me faça bem. Canto em sol, canto em mim, onde a paz estiver. Eu canto lá, canto aqui, em qualquer canto que me faça bem. Ótima canção! E agora vamos continuar nossa conversa com o analista Ildos Parisotto. Simbora! Ele falava de irrigação para fruticultura em assentamentos do semiárido. Tem um sistema ideal para o agricultor familiar que planta frutas? O ideal sempre é utilizar sistemas de baixo custo. A irrigação ela vai permitir que esse agricultor tenha trabalho e tenha produção também fora das épocas de chuva. E não é só com frutas, pode ser com aipim, com hortaliças, depende daquelas culturas que os agricultores escolheram através dos diagnósticos para que sejam plantadas naquela área, que passa a ser uma área de... como se fosse uma sala de aula, eles gostam de sempre enfatizar isso. O melhor sistema? Bem, isso difere de agricultor para grupo de agricultor. Então, os principais, em alguns locais, têm sido o sistema bubble, o sistema de bacias alimentadas por canais revestidos. Já em outro grupo de agricultores, foi a irrigação localizada, com o uso de conectores de mangueira, com microaspessor. Outro, o sistema de bubbler com canal revestido, associado a bacias. O gotejamento também tem sido aceito em alguns. Então isso difere de agricultor ou de grupo de agricultor, mas o essencial é que o agricultor consiga ver a água jorrando, e isso faz com que ele sinalize que está sendo realmente irrigado. Entendi. Agora, Ildos, os agricultores desses assentamentos têm aceitado bem as novidades do projeto? Então, há que sempre se levar em conta que esses agricultores, eles estão acostumados desde a infância a produzir grãos como feijão, milho. Agora eles se deparam, por exemplo, com fruteiras, que além do modo diferente de produzir, demora mais tempo para concluir o ciclo. Não é possível estocar e tem que procurar vender não na melhor oportunidade, mas sim quando que elas estiverem no ponto, estiverem maduras. Então, essas maneiras de comercializar também passam a ser discutidos para que haja solução. A equipe entende que faça necessário sempre respeitar o conhecimento do agricultor para conseguir dialogar, e através desse diálogo é possível adquirir tanto a confiança do agricultor quanto o agricultor confiar na equipe, e aí sim essa equipe está sempre preocupada que esse agricultor realmente se aproprie, ou seja, ele venha a incorporar o conhecimento, a tecnologia em sistemas irrigados no seu quintal também. Bem lembrado pelo Ildos Parisotto, esse projeto deixa uma importante herança para produtores de assentamentos baianos: a autossuficiência. E ninguém melhor que o produtor rural para nos contar a experiência com o projeto de irrigação da Embrapa. E a gente vai ouvir agora o depoimento de Antônia Francisca, do assentamento de Santo Expedito, que fica em Barra, na Bahia. A colega Gleice Garcia conversou com ela. Fala, produtor! O que mudou lá no assentamento depois que vocês começaram a trabalhar com a irrigação? Para nós foi uma bênção divina, mudou 100%. O pessoal pegava água no rio com dificuldade, passava necessidade, não tinha o que comer. Então antes era o quê? Mato seco, sede, tudo morto. E hoje, a diferença é tão grande. Agora nós temos, que a gente não tinha. Nós temos banana, nós já fazemos doce, nós temos mandioca, temos verdura. Se o Brasil inteiro colocasse o sistema da Embrapa, o Brasil seria outro. A Embrapa já começa trabalhando, ensina a fazer fazendo. É diferente, porque você dá uma palestra e você depois não fazer, fica esquecido. Emocionante o depoimento da Antônia Francisca. Ficamos muito felizes do trabalho da Embrapa ajudar tanto o produtor rural. Todo sucesso para os produtores e também para os pesquisadores do projeto. Agora, que tal deixarmos o telefone da Embrapa Mandioca e Fruticultura? Assim, o ouvinte que quiser saber mais sobre sistemas produtivos irrigados em assentamentos do semiárido, só precisa ligar. Boa ideia. Anote aí, ouvinte. Lá vai, hein? DDD 75. Telefone 3312-8000. Repetindo, DDD 75. Telefone 3312-8000. Você também pode ligar para a equipe do Prosa Rural. A ligação é gratuita. 0800-646-1160. É isso aí, pessoal. E o Prosa Rural vai ficando por aqui. Ô, Selma. Ah, fala, William. Não está se esquecendo de nada, não? Eu, hein? Ah, tá. No começo do programa, né? Eu prometi a receita de um doce de limão com manga. Isso mesmo. Pois a receita já está nas mãos da Ilka Oliveira, nossa colega, que vai ensinar pra gente agora. Pitacos da Hora. Hoje vamos fazer um doce com frutas que muita gente tem no quintal de casa, limão e manga. A receita se chama taça de limão com manga. Vamos aos ingredientes. 2 xícaras de chá de leite condensado, 1 xícara de chá de creme de leite, 3 colheres de sopa de suco de limão, 1 colher de sopa de raspa de casca do limão, 2 xícaras de chá de biscoito picado tipo maisena, 2 xícaras de chá de manga madura picada. O modo de preparo é fácil. Como não vai ao fogo, até uma criança pode ajudar. Separe uma tigela para misturar o leite condensado, o creme de leite, o suco de limão e as raspas. Descasque e pique a manga. Para montar, coloque uma camada do creme na vasilha. Em seguida, acrescente os biscoitos picados e algumas mangas picadas. Repita essas camadas e termine com o creme. Decore com raspas da casca do limão. Sirva gelado e bom apetite. Que delícia, hein? Essa receita eu quero provar. Agora sim, vamos nos despedindo de você, ouvinte. Ô, Selma. Uai, o que houve agora, não, William? Não está se esquecendo que os colegas do Plano Brasil Sem Miséria ainda vão dar um importante recado? Nossa, é verdade. Vixe, mas eu estou muito esquecida hoje, hein? Vamos chamar então os amigos do Plano Brasil Sem Miséria. Plano Brasil Sem Miséria. Agricultoras que vivem na linha de extrema pobreza vão receber assistência técnica através do Plano Brasil Sem Miséria. Cerca de 30 técnicos foram treinados para levar a assistência a 720 mulheres de 3 estados do Nordeste: Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Vão ser atendidas 240 mulheres em cada estado durante 24 meses. Elas vão ser incentivadas na produção agrícola e também de insumos naturais. Com isso, além de produzirem para consumo próprio, as agricultoras vão poder comercializá-los. O objetivo do trabalho é colaborar para que essas mulheres sejam mais valorizadas, melhorem a renda, tenham autonomia, bem como maior poder de reconhecimento onde vivem. Esse foi o momento Plano Brasil Sem Miséria. Até a próxima! Plano Brasil Sem Miséria é o estado chegando aonde a pobreza está. Agora sim, o Prosa Rural tá terminando. Boa semana, gente. Até o próximo programa. É isso aí. Tchau, pessoal. Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza. O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Léa Cunha. Edição de texto, Pedro Silva. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Ricardo Coelho. Conteúdo, Embrapa Mandioca e Fruticultura.